Mas tudo é tão difícil que eu não vejo a hora disso terminar e virar só uma canção na minha guitarra. Eu te amo, você já não dá pra esconder essa paixão. Eu queria te ver sentindo esse lance, tirando os pés do chão.